instruções, que tem a influência dos espíritos, que tem o conhecimento da doutrina espírita, ele já não pode mais se furtar a dizer que desconhece a lei. Vejam, meus amigos, nós somos os trabalhadores da última hora. Nosso momento é muito grave. Não há mais tempo para perder. Então, devemos, sim, buscar o estudo e o esforço da nossa melhoria pessoal. E no item 4 do 226, que é dividido em vários subitens, ele pergunta se aquelas comunicações repetidas pelo mesmo médium, se ela tem algum fim, se tem alguma utilidade. E eles dizem que sim, que normalmente elas se aplicam para o próprio medianeiro, que elas servem para que a gente trabalhe justamente aquele ensinamento que estamos propagando. E que também, por outro lado, a comunicação do médium não se destina somente a ele, na grande maioria das vezes, é para as outras pessoas, para a humanidade, de um modo geral. No item 6, ele pergunta, e se as qualidades morais afastam os espíritos imperfeitos, por que que um médium de boas qualidades transmite comunicações falsas? Se ele simpatiza, né, com os bons espíritos, como é que ele consegue dar comunicações falsas? E a resposta é uma pergunta, conheces os escaninhos da alma humana? Ou seja, será que a gente conhece em profundidade realmente aquela pessoa que se aparenta relativamente elevada? Será que ela não traz, como ele diz aqui, que ela pode ser leviana, pode ser fútil, apesar de não ser viciosa, não ser imperfeita, não ter vícios do comportamento em estado grave, mas pode estar levando a mediunidade sem a devida seriedade, sem devido compromisso? Então, ele diz que sim, e que serve de lição para que ele mantenha-se em guarda, aprenda, não é, a manter-se em guarda contra as comunicações equivocadas. E Allan Kardec prossegue, não é, no item 7, no item 8, ele pergunta se aqueles médiuns imperfeitos podem também dar boas comunicações. Eles dizem que sim, que mesmo aquele médium pouco evoluído moralmente, porque vai ser uma questão de simpatia, não é? De afinidade, ou seja, os bons atraem os bons espíritos, enquanto que as pessoas equivocadas atraem os espíritos que pensam de modo semelhante. É uma lei de afinidade. Então, na questão número, no item 8, ele fala que sim, que eles podem excepcionalmente dar uma boa comunicação. Na falta de bons médiuns, os espíritos vão se utilizar dele para ajudá-lo, para orientá-lo e para prestar serviço à humanidade. Mas, Erasto afirma, no final do capítulo, que cada vez mais se tornarão mais comuns os bons médiuns. Então, os espíritos superiores, eles vão preferir sempre o quê? Os melhores instrumentos. Vão deixar de lado aqueles que estão sendo utilizados